Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp na TheMausoleumRadio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham. E onde estiverem. Eu sou o Lorde A e vocês estão curtindo Vox Vampírica Revamp. Na edição de hoje temos dois convidados muito especiais. O nosso entrevistado é o historiador Arturo Branco, lá da Universidade de Goiás, que recentemente lançou um livro chamado As Origens de Drácula, pela editora Madras. E diferente de muitas outras obras estrangeiras, geralmente que falam sobre Drácula, o Arturo teve a oportunidade de passar uma bela temporada nas terras da Romênia e nas regiões onde viveu Vlad Tepes, o Drácula histórico. O que é uma colocação bastante interessante. Porque, segundo o historiador Arturo Branco, em sua obra As Origens de Drácula, temos três Dráculas. Temos Vlad Tepes, o Drácula histórico, propriamente dito. Temos Drácula, de Bram Stoker, um personagem que originalmente ia se chamar Lord Vampir e cujo nome foi mudado para Drácula devido ao contato com a obra The Land Beyond Forest, de Emile Gerhardt, nos momentos que o Bram Stoker estava escrevendo o seu romance. Então ele adaptou o personagem do romance, esse tal de Lord Vampir, ou Vampir, mesclou com o Vlad Tepes e acabou ficando Drácula, se tornou um dos maiores romances, uma das maiores histórias de vampiro de todos os tempos. E a terceira face de Drácula é simplesmente a face da cultura pop, a cultura e também da cultura cinematográfica e das artes e da produção cultural, que é um Drácula que não é o Vlad Tepes original, mas bebe um pouco nele em algumas versões, que não é o Drácula de Bram Stoker, do romance, mas que também bebe um pouco dele, e que é criado e recriado e reinterpretado conforme a necessidade da obra e da história na qual ele se apresenta. O que é bastante interessante. O Arturo Branco, ele estava em busca do tema para sua monografia de graduação e buscava um ícone histórico transformado em mito. Entre idas e vindas, buscas infrutíferas e muita determinação, ele teve a oportunidade de ir até a Romênia, terra natal do voivoda Vlad Dracula, um senhor feudal rígido, visto por alguns como assassino frio, por outros como um governante com as mãos de ferro e um herói nacional. Em suas pesquisas documentais, ele descobriu fatos marcantes e curiosos sobre a vida desse homem, que, em sua visão, foi a base do personagem do temido vampiro Drácula, imortalizado no romance do escritor Bram Stoker. A obra simples e direta mapeia a vida de Vlad, a ligação do personagem fictício com o real, o fascínio que o ser humano tem pelo lado negro, a repercussão mundial de personagens históricos, fascínoras e assassinos que utilizam magia e sangue em seus mais absurdos rituais e desejos de juventude, entre outros. Principalmente tentar entender o porquê da existência tão latente do fascínio que existe em volta do tema vampiro, um dos personagens mais escritos e interpretados no mundo, segundo o site da IMDb, perdendo apenas para Jesus Cristo, que teve uma interessante ligação com a questão do sangue, não acham? O objetivo dessa obra, Origem de Drácula, do Arturo Branco, é demonstrar como esses Dráculas estão relacionados entre si, como um personagem histórico regional da Romênia se tornou parte de um mito arquetípico muito mais antigo do que ele. Criativo, esclarecedor e curioso, o livro apresenta uma nova visão sobre um tema utilizado massivamente durante muitos séculos até os dias atuais. O livro já está à venda nas melhores livrarias e foi lançado pela editora Madras. Nossa outra convidada desta noite é a DJ Vanessa Porto, que alguns dos ouvintes mais antigos devem se recordar do lapidado DJ set que ela apresentou por aqui há cerca de 3 anos atrás, em uma outra versão do Vox Vampírica. DJ desde 2005, ela é formada pela ANDJ Entretenimento Limitada. Vanessa Porto é uma das mais respeitadas DJs no circuito alternativo das baladas da noite paulistana, frequentemente requisitada para todos os tipos de eventos de casas noturnas, festas fechadas e abertura de shows de bandas gringas. Competente, esta jovem DJ se destaca pela sua seleção original, resultando daí um set eclético e surpreendente. Especializada nos estilos hardcore, punk rock, indie, 80s, 90s, árabe e salsa, criadora de projetos como Sonido, Rock 'n' Stroll e Headbox Party, em parcerias com o Rock Together, 5050 e Rocks Off. Residente em 13 casas noturnas, algumas como promoter, entre elas a Fun House, Berlim, Jive, Manifesto Bar, Kit Club, CB, Bar Volt, Livraria da Esquina, Container Music e Art, Lions Club, Caos, Vegas Club e Alberta Tree, DJ convidada em inúmeros clubes e eventos variados, tais como Rose Bombom, Torre, Dorothy Parker, Toy Lounge, EDSCH Club, Tapas Club, Dyed, Praga Club, Inferno Club, Outs, Dynamite Club, Alberta Tree, Astronet, Vegas Club, Hotel Cambridge, Lions Club, Bar 8, Sonic, Void, Caos, Augusta, Zé Carnizeria, Alley Club, Beco 203, Clube Glória, Coletivo Tapuia, entre outras. Também era guest DJ em inúmeras festas fechadas, como o Coquetel da Vogue, também da Maria Bonita, Lingerie Dash, festa de encerramento de minisséries da Rede Globo, como as festas de encerramento de minisséries da Rede Globo. Ela também participou da festa da série Hélice, da HBO, eventos da Nike, abertura de bandas internacionais, shows do Agente Orange e Bad Brains, e eventos em maresias da Ray-Ban, Velvet Club em Belo Horizonte e da festa do History Channel. Já dividiu a pista com inúmeros DJs de peso no cenário nacional e internacional, entre eles Bob Gruen, Mau Mau, Kid Vinil, Thunderbird, Lúcio Ribeiro, Andy Herc, dos Smiths, Mexicano, Supla, Marina Dias, Watt do Exploited, João Gordo, Paulo Míticos do Titãs, entre muitos outros. E hoje ela trouxe um DJ set pouco usual para o padrão do Vox Vampírica, mas extremamente lapidado e de muitíssimo bom gosto, que eu já abro o programa compartilhando o DJ set da querida Vanessa Porto, e na sequência a gente vem com a primeira parte da entrevista com o Arturo Branco, do livro As Origens de Drácula. Lembrando que a entrevista original com o Arturo Branco teve mais de 2 horas de duração, foi uma entrevista fantástica, e hoje iremos exibir a primeira 1 hora dessa entrevista, em uma das edições de setembro do Vox Vampírica teremos a segunda parte dessa entrevista, então não fiquem ligados. E aproveitando, né, como a gente está começando essa edição de hoje, eu quero mandar um beijo bem gostoso para minha amada senhorita Chandra Sahasra, pro queridíssimo Christian Rossoy, da Fake No More, abração pro irmão, pro Yves Morgan, do The Dark Knight, que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, com a participação ao vivo dos ouvintes, aqui na Acidic Infection. Um forte abraço também pro Heather Zapatero, nosso coordenador de atividades aqui da Acidic. Abração pro Fauno Quintaros Dracul, pra Fauna, para o Alesão Ceroni, para o Eric Miller Turme, para o Alex Struns, que participou aqui a semana passada, para o DJ Carlos Eduardo, que também já esteve por aqui, para o DJ Clark. E, nossa, né, vou até aqui até dar uma olhada aqui no Face, né? Todo mundo aqui que tá aqui piscando nas janelinhas, para o meu querido Maxwell Cândido, do blog RP Party, que vai estar com uma promoção muito legal dos livros Vampiro à Máscara, uma promoção que inclui uma entrevista que ele gravou com a MC, que é a editora-chefe do World of Darkness aqui no Brasil, pela Devir Editora. Tem muita gente aqui, nossa, piscando as janelinhas que eu até estou me perdendo. Abração para o querido Ricardo Wolff, da Angst Web Radio, Maxwell Cândido, do RP Party, para o Clark, que eu já falei, para o Pedro Damian, Pro Paulo Medeiros, da antiga Rádio Gato Preto, que está aqui curtindo o programa. Pro querido Heitor Werneck, lá da Fetiche. Pra Andrea Dias, pro Stefano Barbosa, pra God's Rosemary. E assim, né? É muita gente. E vai faltar tempo aqui se eu começar a agradecer um por um. Mas, gente, olha, sintam-se abraçados, sintam-se envolvidos nessa edição. E vamos agora com a primeira, com um trecho do DJ set da Vanessa Porto, especialmente gravado pra gente hoje aqui do Vox Vampírica. Walking with gorillas down my street. From my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, where? There's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Tonight's the night when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there, where? Here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Around here. But it looks good, kill. There's a man there who's around this scene. Hey, hey, hey. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Cause if my eyes don't deceive me, there's something going wrong around here. Around here. Something going wrong around here. Something going wrong around here. Something going wrong around here. Something going wrong around here. You blow my mind, hey, naked. listen to me and I'll tell you no lie. Too fast to live, too young to die. I bought a new machine today and say, it take your breath away. Motorbiking, I'm motorbiking. The Queen's Highway, looking like a streak of lightning. Baby, won't you come with me? I'm thinking where you wanna be. So good to be alive. Motorbiking, motorbiking, motorbiking, motorcycling. Moving on the Queen's Highway, looking like a streak of lightning. If you gotta go, go, gotta go. Motorbike riding, motorbiking. We go motorbiking. Across the street, cause that's it. Moving through the Cleveland heat, how precious. Taking that and all the kicks are so precious. But you know I was shitting bricks, cause I ain't that's it. Make me wanna, make me wanna, make me make it. He skipped the 5th and Euclid Avenue. Was real precious. Hotel still ain't coming into view. How precious. It's a pity that you bruised my hip, cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip. You're too precious. Make me wanna, make me wanna, make me make it. Make me wanna, make me wanna, make me make it. Oh, E você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo na SidKinfection.com e também no site oficial do programa VoxVampirica.com. Alguns de vocês estão em um futuro hipotético escutando a versão podcast do programa distribuída no site RedVamp.com. Nossos convidados dessa noite são o historiador Arturo Branco, do livro As Origens de Drácula, e nossa DJ convidada, que está nos brindando com esse DJ set impecável e muito extremamente dançante, é a Vanessa Porto. E agora vamos para a primeira parte da entrevista com o historiador Arturo Branco. E eu espero que vocês curtam. Boa noite, Arturo Branco. Boa noite. É um prazer ter você aqui no Vox Vampírica hoje. E você... Igualmente. Você é o autor de A Origem de Drácula, recentemente lançado pela nossa querida editora Magras, não é? Sim, exatamente. Quem é Arturo Branco? Essa é uma pergunta que não tem resposta lá muito simples, mas... Sou historiador, tenho mestrado em história medieval, história do imaginário, e eu comecei minha formação aqui na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e durante a graduação eu consegui uma bolsa de pesquisa e fui lá para a Romênia, lá para a região da Transilvânia, da Valáquia, todo aquele espaço extremamente famoso para quem gosta de histórias de vampiros, quem é fã do Drácula de Bram Stoker, e fui pesquisar na própria terra do Drácula, tanto literário quanto o Drácula medieval. E aí eu concluí essa pesquisa, que foi meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. E depois, no mestrado, eu revisitei essa questão do Drácula. Eu voltei a tratar ele, mas sobre outro enfoque, e dependendo se esse livro tiver uma recepção boa, eu pretendo publicar também o trabalho de mestrado e outros que estão em produção. Uhum. E então, em As Origens de Drácula, você faz uma observação comparativa muito legal. Você apresenta que tivemos um Drácula histórico, que era o Vlad Tepes, tivemos o Drácula das artes, né, do Bram Stoker, foi depois interpretado pelo Bela Lugosi, daí veio numa carreira literária, e posteriormente esse mesmo Drácula foi, como a gente pode dizer, assimilado pela cultura pop. Sim. Você pode contar um pouco mais dessa sua visão para todos nós? É uma longa história. Temos tempo, temos a eternidade, você está no Vox Vampírica. É, então prepare-se, porque vai ser uma boa parte da eternidade. Eu posso colocar a trilha do Entrevista com um Vampiro nesse momento. Então, o meu interesse, inclusive, em pesquisar sobre o Drácula, que é a figura assim que não tem muitas pesquisas aqui no Brasil sobre ele, tanto que eu conheço é apenas a minha, não encontrei ninguém que tivesse feito uma pesquisa científica em cima do Drácula histórico ou do Drácula de Stoker aqui no Brasil. E o que me motivou a pesquisar sobre esse personagem foi realmente descobrir que existiu um Drácula real na Idade Média. Então eu já conhecia a história do Drácula da cultura pop, aquela que a gente vê em filme, em quadrinhos, em videogames, livros, tudo quanto é tipo de mídia hoje. E conhecia vagamente a história do Drácula literário. Não tinha muito... não tinha realmente lido a obra do Bram Stoker, eu conhecia ela apenas de referências. E aí, uma vez, lendo uma revista, no caso, um super interessante, eu descobri essa história desse Vlad Drácula da Romênia, que realmente andou entre nós e não apenas na ficção ou no imaginário do Stoker. E então eu escolhi como tema para fazer o meu trabalho de conclusão de curso e acabei trazendo tanto material sobre ele que eu continuei no meu mestrado também. Então, o Drácula medieval, ele foi um voivoda, ele foi um rei da região da Valáquia, que hoje se localiza no sul da Romênia, a parte das planícies ao sul dos Montes Cárpatos. Ele nasceu na Transilvânia, numa cidadela chamada Fagaras. Sighișoara, que pertencia ao governo da Valáquia, mas ficava localizado na Transilvânia. É uma situação um pouco pouco usual para nós hoje, mas na época todos aqueles pequenos reinos do leste europeu eram bastante conturbados, tinham territórios bem dispersos, e ele reinou durante o século XV, final da primeira metade e começo da segunda metade do século XV, na Valáquia. Reinou em três reinos separados, por períodos em que outros governaram no lugar dele, e ele, durante a vida dele, ele ficou bastante famoso, principalmente pelos chamados panfletos difamatórios. Coisa dos germânicos, não foi? Sim, eles mesmos. Na época, o Gutenberg, aquele nosso amigo Gutenberg, já tinha inventado a prensa. E havia vários... A Romênia, ela faz divisa com a região que hoje é a Alemanha, e na época não existia a Alemanha, eram vários reinos de língua germânica que formavam um todo cultural sagrado, que viria assim a... Germânico. Não necessariamente, o Sagrado Império Germânico, ele teve um pedaço do que hoje é a Alemanha, mas tinha vários outros reinozinhos que depois vieram formar a Alemanha, fizeram parte do Império Austríaco, vários pequenos reinos naquela região, e pessoal que falava mais ou menos a mesma língua, eles tinham línguas de origem germânicas, e tinham mais ou menos os costumes semelhantes, e se identificavam como germânicos. Mais ou menos a mesma coisa acontecia na Romênia, que você tinha vários reinos, Valáquia, Transilvânia, Moldova, vários pequenos reinos, todos falavam o romeno, todos se identificavam como romenos, mas cada um com a sua organização política e econômica separada. E alguns desses pequenos reinos germânicos começaram a se infiltrar nas terras da Valáquia. Os cidadãos viam lá umas terras que não estavam sendo usadas, começaram a se mudar para lá, a construir fazendas, fazendas viraram cidades, cidades viraram metrópoles. Na Romênia, nessa época, nós temos uma organização social da cidadela, que é como se fosse um tipo de feudo, mas fica meio entre o caminho do feudo francês e da cidade-estado italiana. Não é nem uma cidade-estado propriamente dita, nem um feudo com aquela organização que a gente aprende nas aulas de história, do senhor feudal, camponeses, padres, etc. Já tem um comércio, já tem manufatura, já tem a exploração de outros gêneros que não somente agrícolas. É uma versão intermediária. Uhum. E aí esses germânicos acabaram construindo várias cidadelas em território valáquio, e isso era um certo problema para o governo da Valáquia, porque ele não podia abrir mão desses cidadãos, que eram cidadãos que produziam, que pagavam impostos, que serviam o exército e que eram necessários para a Valáquia, mas ela também ficava um pouco refém desses reinos germânicos, porque não eram cidadãos romenos, eles não falavam a língua romena, não tinham os costumes romenos, não tinham a religião católico-ortodoxa da Romênia, eles eram, na maioria, católicos romanos, e depois protestantes, E, então gerava uma certa dor de cabeça para os governantes. Ainda mais para o nosso querido Vlad Drácula. Ele enfrentou várias guerras sucessórias, alguns tios, um meio-irmão dele queriam tomar o poder, e essas cidadelas germânicas acabaram apoiando essas outras pessoas que queriam o poder na época. Depois nós podemos voltar com mais detalhes à história do Drácula, só passando rapidamente por cima. Então, o Vlad Tepes fez o que todo governante na época dele faria. Destruiu as cidades, matou os cidadãos e se livrou do problema. Acontece que os... Uma solução fina, rápida, extremamente política. Na Valáquia. Pronto. Tá gerando problema. Vamos colocar no chão. Uhum. E os cidadãos germânicos, dos outros reinos germânicos, não gostaram dessa ação. Uma pessoa que não é germânica, invadindo cidadelas de pessoas de cultura germânica, destruindo elas. Mais ou menos aquele sentimento que rolou no Brasil na época que a Bolívia invadiu os postos da Petrobras e tomou lá as refinarias da Petrobras. Aquele sentimento meio, vamos colocar os tanques na fronteira da Bolívia e tal, o que esse povo está pensando? Só que os germânicos, eles não tinham poder militar para retaliar o Vlad Drácula. Uhum. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a grande prensa do Gutenberg, já estava inventada, em funcionamento, pararam de imprimir bíblias um pouco e começaram a imprimir panfletos difamando o Vlad Drácula, falando que ele tinha pacto com o demônio, que ele bebia sangue, que ele torturava as pessoas sem motivo, matava as pessoas por métodos extremamente cruéis, praticamente pelo prazer de vê-la sofrer, e contando todo tipo de história escabrosa, ricamente ilustrados. Foi a invenção da imprensa bom da época. Sim. De fato, quando a gente olha com o olhar de historiador na história do Drácula real, a gente vê que ele tinha um prestígio político muito grande na época. Ele, o Papa, na época, se não me engano, Inocêncio ou alguma coisa, eu vou ter que olhar com certeza qual foi o Papa na época, mas ele mandou rezar uma missa em homenagem ao Vlad Drácula, porque ele tinha derrotado os turcos. Ele tinha um prestígio muito grande entre os reinos cristãos da Europa por ser um rei cruzadista na fronteira com o mundo muçulmano, mantendo os muçulmanos longe da Europa. Era meio que uma continuação das cruzadas do Oriente Médio, que acabou seguindo até lá no leste europeu. Uhum. E os germânicos, eles atacaram a reputação dele. Não poderiam atacar ele pessoalmente, então eles deram um jeito de atacar a reputação. Tipo, esse herói cristão não é tão cristão assim. Ele bebe sangue, ele tem um pacto com o diabo, ele tortura padres, ele mata pessoas sem motivo. Meio uma... como você diz, uma imprensa marrom do século XV, para acabar mesmo com a boa reputação que o Drácula tinha. E esses panfletos, eles sobreviveram até a nossa época, há vários deles pela Europa e alguns nos Estados Unidos. E por volta do final do século XIX, um escritor irlandês, o Abraham Stoker, ele tinha escrito um romance, ao que tudo indica nas anotações dele, já tinha até praticamente terminado o romance dele, e o romance tinha um personagem vampírico chamado simplesmente de Conde Vampiro, com W ao invés de V e Y ao invés de I. Uhum. Só que ele não gostava do nome que ele deu pro personagem. Era muito óbvio, meio que cortava um pouco o suspense da narrativa, você abrir um livro e saber que o personagem chama Conde Vampiro, numa época em que histórias de vampiro estão ganhando popularidade na Inglaterra. Então ele foi num desses museus e viu um desses panfletos falando de um tal Drácula do século XV que bebia sangue, e pensou, nossa, esse cara é interessante, eu vou colocar ele como personagem no meu livro. E ele substituiu o tal Conde Vampiro com W pelo Conde Drácula. Uhum. Inclusive o panfleto era Land Beyond the Forest, né? Como? Era o Land Beyond Forest, o panfleto que influenciou a... essa mudança pro Drácula e não pro Conde Vampiro. Ah, sim. Se eu não me engano, é esse mesmo. O Land Beyond Forest. Uhum. Que tem até a ilustração do Vlad Drácula e os corpos empalados e ele jantando. É aquela xilogravura famosa, né? Que ela mesmo. Sim, é o casamento, assim, para os fãs, né, do Game of Thrones, a gente até faz uma brincadeira aqui em São Paulo, que aquilo era o casamento vermelho da época do Vlad, né? É, praticamente. era bem próximo. É, inclusive o Vlad deve ter inspirado as cenas do Game of Thrones do casamento vermelho, né? Porque contam que ele convidou certa feita, né? Mas quem conta são os tais cronistas germânicos da imprensa marrom, que ele convidou alguns políticos, né? Você tem essas histórias contadas também pelos romanos e elas são praticamente idênticas, só que a moral é um pouco diferente. Ah, é? Como é? Você pode contar um pouquinho como é a diferença entre elas? A ideia é... os germânicos, eles contavam essas histórias de barbáries, do Drácula empalando as pessoas e comendo no meio de florestas de corpos empalados e dava uma moral meio, olha que pessoa desumana, ele mata os coitados inocentes, mata padre, mata criança, mata mulher e tudo para satisfazer o prazer sádico dele. Os romanos, eles contam a mesma história, Drácula matando as pessoas, empalando, comendo no meio de uma floresta de corpos empalados, só que eles, a moral é diferente, é tipo, olha que governante bom, ele acabou com a criminalidade da Romênia, ele colocou todos os criminosos na ponta das lanças, agora nós estamos seguros, nós não vamos ser invadidos mais, porque ele matou todos esses malfeitores. Então, de certa forma, isso era visto como algo extremamente positivo pelos romanos, porque eles não se viam naquelas vítimas, eles se viam no Drácula jantando no meio dos corpos empalados. Para eles era... Era um líder de verdade. Ele era considerado um excelente líder, até hoje, inclusive. Você vai na Romênia, tem estátuas do Drácula nas praças. Na época que eu fui, ainda não, a Romênia não tinha adotado o euro. Era a moeda local, era o leu, e na nota de leu, no singular lei, eu não lembro se o lei era plural ou singular, mas tinha o rosto do Drácula em uma das notas. Então, assim, ele é até hoje um herói nacional, um ícone da Romênia. Eles são extremamente orgulhosos de terem tido Drácula na sua história. Bacana. E aí a gente abriu, né, nesse primeiro bloco, você falou pra gente falou bastante, com sabedoria e com uma grande paixão sobre a imagem do Drácula histórico, já anunciou um pouco do Drácula de Bram Stoker, esse Drácula literário, que a Madras também, inclusive, lançou um livro sobre o romance, né, do Bram Stoker, propriamente dito, e a gente tem o Drácula, que foi abraçado depois disso pela cultura pop. Sim. Então eu vou pedir só, agora eu vou chamar um bloco musical aqui no Vox Vampírica, e a gente já volta com o Arturo Branco, do livro As Origens de Drácula, que vai falar para a gente sobre esse Drácula que nasce na cultura pop. Não saiam daí. Já já tem mais Arturo Branco aqui no Vox Vampírica. Estão curtindo a entrevista? Eu tenho certeza que sim. Se você está ouvindo agora, ao vivo, desta quarta-feira, 28 de agosto de 2013, o Vox Vampírica, não esquece de deixar um curtir básico em facebook.com/voxvampírica e dar uma visitadinha no nosso site voxvampírica.com. Até aproveitando o ensejo, né, falando de Drácula, é difícil falar do Drácula de Bram Stoker e não lembrarmos de Carmilla, de Sheridan Le Fanu. E recentemente a célebre vampira lésbica do romance de Le Fanu, que foi brilhantemente interpretada nos anos 70 pela Ingrid Pitt, lá nos filmes da Hammer, vai ressurgir no cinema agora, no final de 2013, começo de 2014, no filme chamado Histeria, que trará a secular vampira Carmilla para o século XX, em pleno ano de 1986, numa história extremamente dramática, vampiresca e cheia de suspense nos cinemas, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil pode ser que a gente acabe assistindo diretamente no DVD e no Blu-ray. Vamos torcer para, com um pouquinho de sorte, a gente conseguir ver em algum telão de cinema, porque ia ser fantástico. O trailer do filme, uma nota sobre ele, já está disponível agora no portal redvamp.com, assim como uma outra nota sobre o filme que ainda será lançado, Only Lovers Left Alive, que contará com o Tom Hiddleston, que vocês conhecem do papel de Loki no filme dos Vingadores e nos filmes do Thor, né, da Marvel, interpretando um vampiro que é amante de uma bela vampira e que estão separados através dos séculos. Ele passa sua eternidade como um músico underground, especializado em sons industriais, e reencontra seu antigo amor em um clima totalmente underground e que lembra descaradamente o filme Fome de Viver, clássico dos anos 80, que também há um rumor que circula desde 2009, que ganhará uma sequência, uma continuação. Dizem que, assim, eu não pude confirmar ainda essa notícia. Parece que o diretor original, o Tony Scott, faleceu o ano passado, mas pode ser que a produtora ainda decida investir e prosseguir com o filme Fome de Viver 2. Olha que interessante. Por hora, enquanto vocês visitam o redvamp.com e conferem as principais notícias de produção cultural vampiresca, eu chamo mais um pedaço do brilhante DJ set que estamos mandando hoje, criado especialmente para o Vox Vampírica, pela nossa queridíssima DJ convidada Vanessa Porto. We'll be right back. E este é o Vox Vampírica Revamp, programa que vai ao ar às quartas-feiras, desde o distante ano de 2010, das 22 horas até a meia-noite. E antes disso, ainda era um podcast desde o ano de 2006, sendo um programa pioneiro dedicado à temática Vamp, à produção cultural alternativa, à emblemática vastidão e amplitude ligada àquilo que comodidade chamamos de vampiro, e também a estilos ligados ao gothic rock, dark wave, ethereal, steampunk, alternativo e vertentes. Hoje estamos apresentando um DJ set especialmente criado para o programa pela DJ Vanessa Porto e a primeira parte de uma longa entrevista com o historiador Arturo Branco, autor do livro As Origens de Drácula, recentemente lançado pela editora Madras. Nós vamos agora com mais uma parte desta interessante entrevista. Sim. Eu sou o Lorde A, você está curtindo o Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da Acidic Infection toda quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, e no formato podcast no site voxvampirica.com. Meu convidado desta noite é o historiador de lá de Goiás, Arturo Branco, autor de A Origem de Drácula, lançado recentemente pela editora Madras, e agora ele vai contar pra gente um pouco sobre o Drácula que nasce na cultura pop do começo do século XX. Tudo bom com você, Arturo? Tudo bem. Estamos aqui de volta. Bem-vindo a mais esse bloco aqui do Vox Vampírica. E vamos falar um pouco sobre esse Drácula que nasce na cultura pop lá no comecinho do século XX? Sim, claro. Então, no começo do século... Na verdade, no final do século XIX, da metade até em torno do começo do século XX... Os romances de vampiros tiveram uma grande efervescência, principalmente na Alemanha e na Inglaterra. Eles se tornaram extremamente populares. Era uma época que a imprensa estava explorando novos tipos de publicação, então começou a surgir o livro em fascículos, que as pessoas compravam nas tabacarias, nas bancas, nas livrarias, compravam um fascículo por mês, dois fascículos por mês, alguns semanais ou... dependendo do romance. Começou a aparecer, começou a ficar mais acessível o preço também de publicações, as classes mais operárias começaram a ter acesso a essas obras, e o interesse por vampiros e lobisomens e monstros de todo tipo estourou, tornou-se um sucesso na Inglaterra. Então era uma época de ouro para qualquer escritor que quisesse explorar esse filão. E o Abraham Stoker, ele já era um escritor conceituado, já tinha feito peças de teatro, poemas, outros romances, e ele escreveu um romance sobre vampiros, intitulou o romance The Undead, o morto-vivo, e com o personagem Conde Vampiro, com W, que depois que ele conheceu sobre a história do Drácula medieval, ele substituiu o nome por Conde Drácula e colocou algumas indicações de aparência, algumas coisas, mas não mudou muito o romance do que era no original. Nós não temos o original, mas temos as notas que ele escrevia no diário dele, o que ele acrescentava ou não, no instituto na Pensilvânia, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e ele acabou incorporando principalmente o nome do personagem, não muito mais do que isso. E o romance do Stoker foi lançado em 1900, 1899 na Inglaterra, 1901 no resto do mundo. E não foi um grande sucesso a princípio, ele foi mais um livro de vampiros no mercado, teve sua vendagem, foi uma boa venda, não foi também um desastre, mas não chegou a ser aquele grande romance de bater recordes de venda na época. E depois que o Bram Stoker morreu, o pessoal começou a pegar esse romance dele e queria adaptar para novas mídias. Cinema, teatro. E isso começou a gerar alguns problemas legais, porque a esposa, a viúva do Bram Stoker, tinha algumas preferências de para quem ela licenciava a obra, para quem ela não licenciava. E muita gente acabou recorrendo à pirataria, o famoso Murnau. De Murnau. Que fez o Nosferatu. Ele praticamente foi um dos primeiros piratas do cinema. Muito antes do Pirate Bay e da internet. Ele produziu um filme mudo, adaptando a história do Drácula, mudando a aparência do personagem, o nome dele, o nome dos outros personagens, mas mantendo a mesma história. Uhum. E mudando também um pouco no final. Praticamente a primeira metade do livro do Bram Stoker tá lá, de melhor, uma maneira um pouco modificada, mas foi pirateado pelo Murnau. E a viúva do Stoker processou e conseguiu ganhar a causa. Ele teve que destruir todas as cópias do filme dele. Se eu não me engano, sobrou apenas uma cópia. Então, assim, começou a surgir essa apropriação do Drácula pela cultura pop, pela cultura de massa. Então, na época, foi também o surgimento com a globalização, você começou a ter essa influência ocidental no mundo inteiro, você começou a ter protetorados britânicos, colônias britânicas ao redor de todo o mundo, da China ao Egito, à Índia, ao Canadá e à Austrália, e começou a surgir essas novas mídias, cinema, o teatro já existia há um bom tempo, mas começou a surgir o teatro mais itinerante, onde a peça era escrita, encenada por grupos diferentes, em lugares diferentes, que se locomoviam em diferentes continentes. Começou a surgir, depois nos anos 20, anos 30, os quadrinhos. Depois, já nos anos 70, anos 80, começou a surgir os games. Então, começou a surgir essa cultura voltada para as massas, para vendagem em grandes quantidades, para ser uma cultura facilmente acessível, que qualquer um poderia se apropriar dela e modificá-la, misturar uma coisa com a outra. E com a morte da viúva, do Bram Stoker, praticamente o Drácula caiu nas mãos da mídia e poucas adaptações da obra dele foram feitas. A maior parte dos filmes, na época que eu escrevi o trabalho, Drácula era o segundo personagem histórico com mais filmes feitos a seu respeito, segundo o IMDb, o Internet Movie Database. E hoje eu não sei se ele foi passado por alguém, se ele ainda continua como segundo, se ele já alcançou o status de primeiro. Eu não sei como anda a popularidade do Drácula nos filmes, mas nós temos uma infinidade de filmes, quadrinhos, jogos, outros livros com o personagem Drácula, ou com o personagem Van Helsing, ou com outros personagens do Drácula de Bram Stoker. E a maior parte, risco dizer que, se brincar, mais de 90% dessas obras fez o que o Bram Stoker fez. Ele pegou o nome Drácula e imprimiu em algum personagem, sem nenhuma consideração, nem pela obra literária, nem pelo Drácula histórico. Então nós temos filmes que relacionam Drácula a Judas, relacionam Drácula... Que é, inclusive, acho que é um dos piores filmes que eu vi na minha vida, viu? Somos dois. Ah, que bom, que bom. Esse e a adaptação do... Esse e a adaptação do Guia do Mochileiro das Galáxias são os piores filmes que eu já vi. Aqueles filmes que você sai do filme, você compra ingresso por qualquer outro filme que estiver passando, só pra esquecer que você viu aquele. Você chegou a assistir o Drácula do Dario Argento? Lançado agora em 2012? O de 2012, não. Se eu não me engano, o Dario Argento, ele fez um Drácula mais antigo. Não tenho certeza. É, o de 2012, eu e a senhorita Schindler, a gente teve a oportunidade de assistir há algumas semanas atrás. Ele é bem interessante pelo colorido, pelas cores, pela fotografia do filme, principalmente, que remete aos filmes da Hammer. No entanto, tem uma aparição de um... Eu não vou fazer spoiler, mas tem uma aparição de um gafanhoto que depõe um pouco contra o conjunto da obra. Mas é... spoilers, mas é, ficou interessante. Se a gente fizer um corte exatamente na cena do gafanhoto, fica um filme, fica uma adaptação, não do romance, mas que se enquadra exatamente nisso que você contou, essa atribuir o nome do Drácula a um personagem geralmente mau. Sim. E geralmente vampírico. Exatamente. Nós temos inclusive Dráculas que nem vampiros são. Já vi representações do Drácula até como lobisomem, como outras coisas bastante diferenciadas. Mas fantasmas. Mas o que a cultura pop em geral fez foi criar em cima de outras criações. Então eles. A maioria dessas obras, ela bebe em alguma fonte do começo da época dos filmes adaptando a obra do Stoker. Depois da morte da viúva do Stoker, a gente teve o famoso Bela Lugosi, que, apesar de ter nascido na Transilvânia, ele não é considerado romeno pelos romenos, porque ele é filho de pais húngaros. Os romenos não consideram ele romeno. E... ele não só fez o papel de Drácula dezenas de vezes, como quando ele morreu, ele estava tão pobre que ele foi enterrado com a roupa do Drácula, porque ele não tinha outra vestimenta que não fosse aquela roupa que ele usava no filme. O grande Bela Lugosi, para quem não conhece, se há alguém que ouve Vox Vampiro que não conhece o Bela Lugosi, Procure conhecer. Foi um ator que fez um Drácula inesquecível. Tem até uma música que eu sempre mando nos meus DJ sets, né? Claro, lá todo mundo vai falar: ah, é o Bela Lugosi's Dead do Bauhaus, a célebre banda, né? A célebre banda dos anos 80. O Peter Murphy tá aqui em São Paulo depois de amanhã fazendo show lá no Carioca Club, né? Fazendo, comemorando a turnê de algumas décadas do Bauhaus. Só tocando músicas deles, mas há uma outra banda inglesa também, bem mais recente, que fez Bela Lugosi's Back, um rock bem legal que eu mando lá na pista do Fenstas e de vez em quando aqui no Vox Vampírica. É um trabalho musical bem bacana, mas o Bela Lugosi é um clássico, é algo imprescindível para quem gosta de vampiros, principalmente os neófitos, a turma da nova geração que está chegando, procurem conhecer, não é, Arturo? Sim, e mais uma curiosidade sobre o Bela Lugosi, que era um personagem extremamente curioso. Inclusive tem o filme do Tim Burton, que mostra o diretor Ed Wood, se eu não me engano. Sim, Ed Wood. Com o Bela Lugosi. O Bela Lugosi era uma pessoa muito interessante. Ele era húngaro, filho de pais húngaros, nascido na Romênia. E ele era extremamente nacionalista a respeito da Hungria. Então, no começo da carreira dele, ele se recusava a aprender inglês, porque ele não queria aprender nenhuma outra língua além do húngaro. Então, ele decorava, ele colocava alguém que soubesse inglês para falar as falas para ele, ele decorava as falas e pronunciava elas em cena sem fazer a mínima ideia do que ele estava falando. Ele decorava o som e reproduzia. Nossa, ele até tem até uma brincadeira quando o Martin Landau interpreta o Bela Lugosi no Ed Wood, que tá ele, o Johnny Depp, que interpretava o Ed Wood, estão os dois assistindo o Drácula e o Bela Lugosi, né, olha para ele e fala: é, o grande segredo é que você tem que ter nascido húngaro para ter esse sotaque e ter os dois dedos da mão quando comanda as mentes. Eu adoro, muito legal esse filme, né? Ah, bastante. Como toda obra do. Quase todas as obras do Tim Burton. São imprescindíveis, né? E a maioria dessas. dessas obras da cultura pop, elas bebem muito no Bela Lugosi, tanto na caracterização do personagem, como no físico, inclusive. Se você pega, por exemplo, o romance do Bram Stoker, você vai ver um Drácula de bigode. Exato. Inclusive o Drácula medieval, ele tinha bigode, inclusive um também. Bigode bastante volumoso, e a maioria desses Dráculas da cultura pop, eles têm o rosto do Bela Lugosi, completamente depilado, sem bigode, sem barba, e com aquele nariz típico do Bela Lugosi, aquele olhar sinistro. Eles meio que mantêm a visão do Bela Lugosi. Eles não tem muito muita, não se baseiam muito no Drácula literário, assim, fisicamente. É o Bela Lugosi. E esse seriado que vem aí, o Drácula, pela NBC lá de Londres, já chegou a ver o trailer? Já viu alguma coisa? Não, ainda não. Ele vai ser interpretado pelo Jonathan Rhys-Meyer, do The Tudors. Uma das poucas séries que eu não assisti ainda foi The Tudors. The Tudors, principalmente para o público do Vox Vampírica, é um seriado que é uma tortura de ser assistido, porque a gente vê os figurinos de todos os personagens e é impossível não querer ter um armário com todos eles. Figurinos fantásticos, uma história... Assim, eu não sei se a precisão histórica é boa do seriado, né, mas... Particularmente é uma trama, a parte da trama, a parte ficcional do seriado é muito bem desenvolvida, bem legal. Sim. E tem a Ana Bolena, né, claro. Eu espero que não seja no estilo dos Borgias. Eu vi a primeira temporada dos Borgias e... Eu também vi. Realmente, para quem conhece a história dos Borgias, você olha aquilo lá e fala que isso é uma família americana dos anos 50, que é aquele pai bonzinho com as crianças boazinhas. Cadê todas aquelas coisas que os Borgias fizeram em Roma? E praticamente não. É muito melhor a graphic novel. De Papa, por exemplo, né? Pois é. Muito melhor graphic novel com Milo Manara, é muito mais histórica do que aquele seriado. Todo mundo vestido, todo mundo totalmente descaracterizado. Milo Manara, inclusive, você sabe se o Milo Manara já ilustrou, já desenhou o Drácula alguma vez? Não me vem a lembrança nada sobre o... Olha que eu sou fã do Milo Manara, Eu não lembro de ter visto nada a respeito do Drácula, assim, feito por ele. Pois é, vamos torcer que ele ainda tá vivo, tá até fazendo umas capas lá pra Marvel, né? De repente... De repente rola alguma coisa. Só espero que não seja o Drácula da Marvel. Não, por favor, não. Não, definitivamente não. O Drácula da Marvel saia na pata com o Surfista Prateado. Ele enfrentou o Homem-Aranha uma vez também. Nossa... Não, a gente vai fazer um minuto de silêncio se continuar falando de cultura pop. Embora falar de Marvel é falar de cultura pop atualmente, né? Quando você fala Vingadores, todo mundo olha pra você com um olhar de aprovação. Há 10 anos atrás, todas as pessoas olhavam pra você meio estranho. Principalmente olhando o filme dos Vingadores que foi feito há umas décadas atrás. Houve um filme dos Vingadores há umas décadas atrás? Houve, mas ele nunca foi terminado, assim. Às vezes aparecem imagens dele, mas pelo Facebook, em alguns fóruns, e era aquela coisa, assim, de você olhar e realmente ficar deprimido por meses, era bem triste. Não, que bom que algumas coisas não aconteceram há algumas décadas atrás. Nossa. E nem a versão japonesa também do Spider-Man, não... Não, que bom também que não consegui. Mas, Fernando, falando que a gente entrou, né, em quadrinhos e outras coisas, qual o Drácula, qual a adaptação do Drácula nos quadrinhos que vem à cabeça quando a gente fala, mas diferente da Marvel, o que você tem achado legal? Para nos salvar dos quadrinhos americanos, que ultimamente tem até alguns bons, não são todos... não vamos jogar todos no mesmo saco, mas tem muitos deles que deixam a desejar. Aqueles super-heróis que já estão na ativa há quase um século e ninguém tem mais inspiração para escrever histórias sobre eles, aí fica aquela, praticamente aquela injeção de linguiça eterna. O sujeito morre, ressuscita, vira um clone, volta a ser um só e vai para uma dimensão paralela. Aconteceu de tudo com esses super-heróis. Mas nos quadrinhos europeus tem uma série que eu gosto muito. Foi publicada em inglês na revista Heavy Metal. E... Metal é uma ótima revista. Sim, difícil de encontrar aqui, mas quando se encontra, vale cada centavo. Indiscutivelmente. E em francês, ela foi. Ela originalmente era em francês. Roland. E ele foi publicado na França, em revistas mesmo, deu até origem a outros spin-offs. E é o Hacking, The Chevalier Vampire. The Vampire Knight em inglês, ou não, meu francês é péssimo. E nessa série é muito interessante que foi ilustrado pelo Ledrotte, não sei se você conhece, é um ilustrador, ele tem um estilo muito interessante, muito diferente, tanto dos quadrinhos que a gente conhece aqui dos Estados Unidos, quanto da maioria dos quadrinhos europeus, ele tem um estilo bem único. E nessa série, Hacking, Vampire Knight, ele mostra uma visão do inferno que é muito curiosa. Teoricamente a pessoa, quando ela morre, e ela é uma pessoa ruim, ela vai pro inferno, chega lá, ela reencarna como alguma criatura, lobisomem, fantasma, vampiro, e tem civilizações dessas criaturas guerreando por partes do inferno, e nós encontramos todos os vampiros possíveis por lá, Drácula, Lestat, o que você imaginar de vampiro se encontra nos reinos vampíricos desses quadrinhos. E realmente a história é muito interessante, o universo que ele cria tem meio que uma aura steampunk, não é realmente um steampunk, é uma coisa meio, é uma tecnologia meio baseada em magia, mas é ver pra gostar, é realmente uma série que, se você tem acesso à revista Heavy Metal, a números atrasados, ou a publicações francesas, não sei se ele foi publicado em forma de HQ na Inglaterra, se foi, procure adquirir, vale a pena, é muito interessante. Para mim, assim, é a representação mais interessante do Drácula nas HQs. Olha, eu não conhecia essa série, eu vou procurar, vou até pedir para a equipe do Redvamp, inclusive, levantar mais informações, quem sabe até fazerem uma resenha sobre a série. A gente, inclusive, aceita, como você está indicando, a gente te convida, se você quiser escrever também alguns parágrafos recomendando ela para os nossos leitores. Eu teria que ganhar, assim, a série inteira, porque eu só li algumas partes nas poucas heavy metals que eu encontrei por aqui. Que é um pouco complicado de encontrar, assim, revistas importadas, não é muito acessível. Eu não cheguei a ler a série inteira, mas sim. É muito interessante. Vou levantar, eu vou procurar por ela, então. Os poucos primeiros, as primeiras edições que eu li, realmente vale a pena. Perfeito. Arturo, eu vou chamar agora mais um bloco musical aqui no Vox Vampírica, para os nossos ouvintes curtirem um DJ set especialmente elaborado para eles pelo nosso convidado dessa semana. E já eu volto aqui com você para a gente falar agora sobre a Romênia, sobre a sua viagem para lá, a pesquisa de campo, suas descobertas. O que você acha? Sim, claro. Sim. É o que o pessoal mais gosta, assim, de histórias. Porque, de qualquer forma, o Drácula literário real, ele, nenhum de nós chegou a ver ele pessoalmente. Agora, a Romênia é um lugar bem interessante. Aguardem. Então, perfeito. A gente já volta. E E esse foi mais um bloco da entrevista com o historiador Arturo Branco, escritor do livro As Origens de Drácula, recentemente lançado pela editora Madras. E eu acabei de ser notificado aqui durante esse bloco que o portal, o site, né, rppari.wordpress.com, já está anunciando uma promoção imperdível para os apreciadores do role-playing game Vampiro à Máscara e Vampiro Requiem. Lembrando que Vampiro Requiem ou Vampire Requiem não tem nada a ver com os quadrinhos de Requiem Le Vampire Chevalier que o Arturo Branco acabou de nos apresentar. E se porventura você estiver curtindo essa edição do Vox Vampírica e sabe, de repente você tiver aí uns PDFs dessa série Requiem Le Vampire Chevalier, por favor, compartilhe com este simpático apresentador do Vox Vampírica. Eu vou adorar poder ler essa obra também, ainda não consegui achar ela para download em nenhum lugar. E vamos agora com mais um pouco do brilhante DJ set da nossa convidada Vanessa Porto. Já já tem mais Arturo Branco e mais surpresas. Já já tem um pouco mais do DJ set da nossa querida DJ convidada Vanessa Porto. E agora vamos com a parte final. Parte final apenas de hoje da entrevista com o historiador Arturo Branco, autor de As Origens de Drácula. E antes de soltarmos o VT, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para os nossos ouvintes diretamente lá do norte do país, o Noadef, aqui em São Paulo, o senhor Goliardo Goliardos, o Lord Léo Serpens, o Alex Strum, o Pedro Damian, nossa convidada Vanessa Porto, o Ricardo Wolff, o DJ Demo Rio, o Rubens Lacerda, e todos vocês que estão aí, estão aqui junto com a gente curtindo esta edição do Vox Vampírica. Vamos agora com a parte final de hoje, da entrevista com Arturo Branco, e depois mais um pouquinho de música e os eventos desse final de semana. Inclusive já vou adiantando que nesta sexta e nesse sábado o Poison Bar e Balada lá na rua Morato Coelho 651 vai estar bombando com duas festas simplesmente imperdível e com o DJ Demo Hill do Antigo Nias lá na cabine detonando, mandando ver um som entre o pop e o rock simplesmente animal. Então não esquece essa dica. Já já eu falo mais sobre tudo isso. Com vocês, o historiador Arturo Branco e As Origens de Drácula. Muito boa noite, vocês estão curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo toda noite de quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, na Acidic Infection e no formato podcast em voxvampirica.com. Eu sou o Lorde A e o meu convidado especial desta noite é o historiador Arturo Branco, autor das Origens de Drácula. Nos blocos anteriores ele já falou sobre Drácula como personagem histórico, o Drácula da literatura e o Drácula da cultura pop. E também falamos um pouco sobre quadrinhos no último bloco, produção cultural, e nesse bloco vamos tocar num assunto que o Arturo adora, que foi a viagem dele para a Romênia, onde ele fez uma pesquisa de campo interessantíssima nas terras de Drácula. Vamos falar sobre isso então, Arturo? Com certeza. Como rolou, quando aconteceu sua partida para essa terra mágica que é a Romênia e o sonho de viagem turística da maior parte dos ouvintes desse programa? Então, era 2005, eu estava concluindo meu curso de graduação em História e inicialmente o meu tema de pesquisa era outro completamente diferente. Era o épico de Gilgamesh, que foi o primeiro livro fictício, a primeira obra de ficção escrita na história da humanidade. Sim. E a próxima pauta pra gente se trazer aqui no Vox, então. Ah, eu sou fã do Gilgamesh, ou Gilgamesh, como que quiser pronunciar. Sim. E eu estava bastante interessado, inclusive, a viajar para onde hoje é o atual Iraque e pesquisar sobre o Gilgamesh, quando os Estados Unidos entrou em guerra com o Iraque. E aí as minhas chances de pesquisar alguma coisa, somente com o bombardeio dos museus e monumentos, foi por água abaixo. Então eu comecei a procurar outros temas que pudessem se encaixar na mesma área que eu estava pesquisando, de imaginário, de questão de uma figura política que se torna uma figura literária, que se torna depois uma figura pop. E eu acabei encontrando uma revista, como eu disse no primeiro bloco, uma super interessante, que falava sobre o Vlad Drácula. E eu me interessei em pesquisar sobre o Vlad Drácula e minha orientadora falou: olha, no Brasil, que eu saiba, não tem nada, você vai ter que ir para Transilvânia. Eu falei: tudo bem, vou para Transilvânia então. Que punição horrorosa. Compartilhamos da maldição que recaiu sobre você. E por sorte, a UFG, Universidade Federal de Goiás, ela tinha um programa de bolsas com a Romênia, que nunca tinha sido usado. O programa tinha sido feito o contrato e ninguém tinha viajado para a Romênia nos 5 anos de vigência do contrato. E eu fui a primeira pessoa a pegar esse contrato. E que eu saiba a última que viajou também pela UFG. Aqui em Goiás nós temos uns temas um pouco recorrentes na faculdade de história. A maioria das pessoas pesquisa a mudança da capital, da cidade de Goiás, conhecido também como Goiás Velho, para Goiânia, e fica nisso. Poucas pessoas vão a temas mais exóticos. E eu então resolvi pesquisar sobre o Drácula e fui, entrei em contato com a coordenadoria de assuntos internacionais e, por fim, eu consegui viajar para a Romênia para pesquisar in loco lá sobre o Drácula. Tanto o Drácula histórico quanto essa figura meio que mitológica na mitologia política da Romênia e até do resto do mundo como um todo que o Drácula se tornou. E aí em 2005, eu em janeiro, fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, eu viajei para a Romênia, cheguei na capital, cidade muito interessante, Bucareste, e de lá eu peguei um trem e fui para a cidade onde eu fiquei hospedado a maior parte do tempo, Craiova, que hoje é a capital da Oltênia, que hoje é a Valáquia. Então, o que era o reino do Drácula hoje é um estado da Romênia, chamado Oltênia, e a capital é Craiova. E você tem, próximo de Craiova, eu tive algumas desventuras para chegar até lá, são histórias extremamente curiosas. Então, teve que passar por uma tal de Borgo Paz, um cocheiro que levava uma carruagem esquisita. Eu até preferiria, sim. De fato, para nós que temos interesse em vampiro, toda essa subcultura vampírica, essa cultura gótica, a Romênia é um pouco decepcionante. Ui. É. Palavras de alguém que esteve lá, gente. Esteve lá. Não espere chegar lá e ver a Romênia do filme do Coppola, ou a Romênia do livro do Stoker. Com a União Soviética, a Romênia virou cenário de filme de 007. Não deixa de ser um lugar extremamente interessante, mas não dá aquela sensação que a gente espera de, nossa, um lugar onde as pessoas realmente acreditam em vampiros, onde o Drácula nasceu, de onde veio toda essa mitologia vampírica que a gente tem hoje. Como era de se esperar, o socialismo ou o marxismo fizeram aquele estrago costumeiro no imaginário local, né? Em partes. Nós temos casos muito interessantes, inclusive que eu cito no meu livro, a questão do Ceausescu, que foi o ditador da Romênia durante a época da União Soviética, que quando ele foi deposto, a primeira ação dele, enquanto as turbas tomavam as ruas com tochas e forcados pedindo a cabeça dele, foi pegar um helicóptero, ir até Snagov, onde supostamente o Drácula histórico está enterrado, e no túmulo do Drácula pedir ajuda pro Drácula histórico. Eu acho... O ditador comunista soviético. Sim, que foi um déspota, né, por sinal. Eu era novo na época, mas eu me lembro das histórias que eu via no jornal. Também com a nossa ditadura capitalista aqui, eu não me espantaria se as histórias fossem meio no estilo das que os germânicos contavam do Drácula na época dele também. Eu acho que é uma questão, né, a ditadura, toda ditadura é um negócio complicado, né, quando acontece. Política em geral é um negócio complicado. Inclusive, depois eu posso até me aprofundar na questão, eu estudei um livro muito interessante lá na Romênia, de um cientista político soviético da época, onde ele compara o Stalin, o Vlad Drácula e o Ceausescu. Uau, deve ter paralelos bem fortes, né? E ele cria o termo de política vampírica. E é muito interessante a proposta dele dentro da ciência política ligada ao vampirismo. Nossa, qual o nome dele? Eu vou ter que consultar rapidamente aqui para lembrar. Eu não tenho uma memória muito boa para nomes. Todos nós. Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Eu não sei se é possível achar o livro dele aqui no Brasil, muito menos em português. Uhum. Então, em inglês. Buica. Né? Denis Buica. Denis? Buica. B-U-I-C-A-N. Uhum, Denis Buican. Uhum. E qual é o nome do livro? Eu estudei o livro em romeno, então ele é Avatarului lui Drácula de la Vlad Tepes la Stalin la Ceaușescu. Em romeno. Não sei se existe em inglês, se existe em português, provavelmente não existe. Português. Fica aí também uma questão interessante, se a Madras interessar em traduzir ele, seria realmente... acredito que teria uma venda bastante interessante. Uhum, você sabe que o Wagner é ouvinte do Vox Vampírica, né? Por isso que eu estou dando essa pequena sugestão. Pois é, Wagner. Se você estiver aí nos escutando, olha uma sugestão bem interessante para um novo livro aqui para o nosso público, hein? Não sei se tem algum tradutor de romeno para português em algum lugar do Brasil, mas deve ter. Sempre tem, né? Sempre aparece, mas conta um pouco mais pra gente sobre essa ideia que você acabou de falar, desse autor que comparava o Ceaușescu ao Drácula, falou sobre essa política vampírica, que é uma novidade, é uma coisa que eu não conhecia. Não é muito conhecido aqui no Ocidente, né? Absolutamente. Coisa que ficou meio do outro lado da coluna de ferro, da cortina de ferro, ficou lá nas estepes lá da União Soviética. Então, conta um pouco pra gente disso. Sim. Depois gostaria de voltar na história toda da Romênia, que tem muitos casos interessantes por lá. Voltaremos. Aqui é o sobre o Denis Buican e essa teoria política dele, ele compara a questão do Stalin, do Ceaușescu e do Vlad Drácula e caracteriza como uma política vampírica. Ele dá primeiro por cima a história de cada um, como foi o governo deles, a questão de terrorismo de Estado, do governo, de todos eles empregaram métodos bastante opressivos em relação à população, e que todos eles também alcançaram algumas metas. O Stalin venceu a Segunda Guerra Mundial, chegou em Berlim antes dos americanos e ingleses e conseguiu levar a Rússia praticamente da Idade Média à superpotência mundial em 20, 30 anos. Com métodos não muito humanistas, é claro, mas ele considera isso, e os soviéticos também consideravam isso como um feito muito positivo. Da mesma forma que os romenos da época do Drácula consideravam os empalamentos e torturas e execuções como algo extremamente positivo, A cidade era uma atração turística para todo mundo ir na cidade, consumir, comprar. Só não fique devendo na praça, porque senão o Drácula resolvia a questão meio na ignorância. Tem aquela história da taça de ouro, né, que é super famosa. Que ninguém roubava aquela taça. E dos mercadores também, que o Drácula colocava umas moedas a mais no cofre deles, e quando eles contavam o cofre, se eles notassem as moedas a mais e reclamassem e tentassem procurar quem era o dono, ele recompensava os mercadores ricamente. Se não, ia todo mundo para as lanças. Uhum. Ele era uma pessoa que odiava a desonestidade. Sim. É compreensível. E o Ceaușescu também, por mais que nós ouçamos histórias terríveis dele, o que eu vi na Romênia, quando eu cheguei lá em 2005, foi as pessoas com saudades do Ceaușescu. Falando, nossa, era tão bom na época do Ceaușescu, todo mundo tinha moradia, todo mundo tinha comida, todo mundo tinha educação, tinha saúde. Uhum. Então aquela coisa, talvez ele não tenha sido tão ruim quanto a nossa mídia aqui disse. para as pessoas ficarem com saudade dele. É, um outro universo, né? Um outro imaginário, por assim dizer, né? Que eles tinham diferente do nosso, outros valores, outras ideias. Um outro espectro político também. Quem lá era oposição sobreviveu muito tempo para continuar a oposição, então, de certa forma, sobraram as pessoas que gostavam dele. Uhum. Então, o Denis Burkin, ele compara esses três personagens, o Stalin, o Ceausescu e o Drácula, o Vlad Drácula, e cria essa categoria de política vampírica. Então, a política vampírica seria uma política baseada no que ele chama de necrocracia, o governo dos mortos. Então, o Drácula, ele governou muito com o ideal de eu estou governando pela família Draculeste, eu tô governando pelo meu pai, eu tô governando por aqueles que já morreram, que foram bons governantes. Mesma coisa com o Stalin, que praticamente governou em cima da sombra do Lenin. Uhum. E o Ceausescu também em cima da sombra do Lenin e do Stalin. Então eles praticamente colocaram como chefe de Estado pessoas mortas. Trouxeram pessoas mortas como inspiração e todo aquele imaginário de estar continuando o trabalho de alguém que morreu antes de conseguir concluir aquele trabalho. Uhum. Um atributo bastante vampírico, né? Principalmente nos romances, na persona literária desses personagens, né? Sim, bem a questão do morto-vivo, aquele que não está nem morto nem vivo. Ele morreu fisicamente, mas ele continua ali vivo na política, em toda aquela economia, aquela política, aqueles ideais, aquela ideologia. Seria colocar esses personagens, os outros antecessores do Vlad Drácula e também o Lenin, o Stalin, colocar eles meio que num papel de morto-vivo, de um filho. É fascinante. E na União Soviética a gente vê isso inclusive fisicamente. O Stalin e o Lenin estão lá até hoje. Qualquer um pode ir lá e ver e tirar uma foto com eles. Eles foram embalsamados e mantidos bonitinhos, preservados lá na Praça Vermelha. Então é uma manutenção desse estado de morto-vivo. Ele nunca é posto para descansar, ele nunca é enterrado, nunca colocam finalmente uma tumba em cima dele. Ele está sempre ali, no centro do poder, na Praça Vermelha, uhum, em Moscou. E provavelmente o Ceausescu também queria que fosse assim com ele, se ele não tivesse sido morto por uma turba enfurecida e fuzilado. Uhum. Olha, que tema fascinante. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso ser abordado em uma entrevista ou mesmo em um programa dedicado à temática vampírica, Arturo. Realmente fascinante. Gratidão por compartilhar essa parte política com a gente. Que quando a gente fala da questão de citações entre política e vampiros, a gente tem muito aquela questão de uma frase que eu não vou saber citá-la agora, do próprio, se eu não me engano, foi o próprio Karl Marx que comparou o capital ao vampiro, né? Do capital se alimentava como um vampiro, do trabalho, mas eu não tenho essa frase agora aqui, mas eu vou dar um jeito de encaixar na resenha aqui dessa entrevista da gente que vai estar lá no Rede Vamp. Sim, eu creio que foi o Marx mesmo. Eu me lembro vagamente de ter lido. Também se recorda. Essa frase. Eu não lembro exatamente onde, mas eu tenho quase certeza que foi o Marx mesmo. Eu também suspeito que tenha sido ele. Eu vou pesquisar e coloco aqui na resenha da entrevista. Meia-noite, hora dos vampiros. Como diz meu amigo Yurk 69, vocalista do The 69 Eyes, lá de Helsinki, diretamente lá de Helsinki. Essa foi a primeira parte da entrevista com o historiador Arturo Branco. Em setembro teremos a segunda parte aqui no Vox Vampírica, com muita coisa legal sobre Drácula de Bram Stoker, o Voivoda Vlad Tepes e ainda o Drácula na cultura pop. muita coisa bacana mesmo, e vocês vão conferir tudo isso ainda no mês de setembro. Eu quero aproveitar agora esse momento antes de chamar a última parte do DJ set da nossa convidada, Vanessa Porto. Eu quero apresentar, né? É bom, né? Muito assim, às vezes a gente erra, né, aqui durante a apresentação. Mas quero mandar desde já um abraço pro Felipe, pro Silvio, pro Max, que está acompanhando a gente aqui, pro Fábio Ratoque, que está lá em Londres, na Inglaterra, deu uma passadinha aqui no Facebook, mandou uns links pra gente bem legais de download do Requiem, Le Vampire Chevalier. Também meu agradecimento ao Goliardo e ao Maxwell Cândido, que também compartilharam outros links. Eu já transmiti eles para o nosso entrevistado de hoje. Eu acredito que ele vai ficar bem contente, porque é uma história que nos bastidores aqui do programa ele me contou que adorou ler, disse que é extremamente recomendada. E eu ainda não conhecia a fundo essa história. Agora, graças aos nossos ouvintes, eu vou ler e com certeza depois vou comprar os álbuns originais aqui para minha coleção de coisas vampíricas. Então agora a gente vai com a parte final do DJ set da Vanessa Porto, e eu volto aqui para anunciar os eventos deste final de semana lá no Poison Bar e Balada. Então não saiam daí, mais um pouco de boa música e já já agenda cultural. Ah, e no bloco final eu vou compartilhar com vocês um achado dessa semana que eu fiquei extremamente encantado de escutar, e eu vou encerrar o programa com ele. Então não saiam daí. Yeah. E chegamos ao bloco final do Vox Vampírica de hoje. Vamos com a agenda cultural dos eventos que acontecem neste final de semana e também do que já está vindo no mês de setembro de atividades vampíricas. Primeiramente, temos no Poison Bar e Balada, nesta sexta-feira, 30 de agosto, a partir das 22 horas, a noite dos anos 80. Encontro da FEA USP, mais aniversário de Dani Stopa. Com nome na lista até meia-noite, garotas VIP, consumação e consumação. Homem, R$20. Após a entrada, homem, R$15 e mulher, R$10. Ou consumação, homem, R$30 e mulher, R$20. Nomes no e-mail djdemo@hotmail.com ou djdemo@gmail.com. Na pista, o melhor do New Wave, Pop Rock, Flash House, Gótico, Rock Nacional e o melhor dos anos 80. Tudo isso com o DJ Demo e o Bruno Mor. Poison Bar fica na rua Morato Coelho, 651, na Vila Madalena. Telefone 4305-4009 ou poisonrockbar.com.br. E além disso, neste sábado também lá no Poison, a gente tem a Super Festa anos 70, 80 e 90, sábado 31 de agosto, a partir das 22 horas. Na pista, o melhor do pop rock dos anos 70, 80 e 90, mais hits do ano 2000, com o DJ Demo, aniversário da Roberta Diaba e do Johnny. Com nome na lista até meia-noite, garotas VIP. E entrada, homem 15 ou consumação, homens 30. Após a entrada, homem 20, mulher 15 ou consumação, homem 35, mulher 25. Nomes djdemo@hotmail.com para a lista ou djdemo@gmail.com. Poison Bar fica na rua Morato Coelho, 651, Vila Madalena. Telefone 4305-4009, poisonrockbar.com.br. A certeza de uma balada legal todo final de semana. E aproveitando que a gente já está falando do Poison, do nosso queridíssimo Poison Bar e Balada, eu convido todos vocês para o grande evento vampírico e gótico Fantasy, The Authentic Vampiric and Gothic Night, que vai acontecer no sábado 7 de setembro, a partir das 22 horas. O Poison Bar fica na rua Morato Coelho, 651, e o site do Fantasy é redvamp.com. E, bom, que a gente pode contar que a gente vai ter nesse Fantasy e que vai ser simplesmente imperdível. A primeira surpresa é que nossos convidados que chegarem entre 22 horas e 23 serão recebidos ao som de violino e de um belo recital de poesia. O violino fica por conta do músico e luthier David Souza e as poesias por conta do artista Pedro Pisani, que encantarão a todos das 22 horas até as 23 lá nas mesinhas externas do Fantasy e no Poison Bar e Balada. Os expositores da noite serão a Olhar de Gata, a Fake No More, o tarólogo Léo Serpens, teremos a apresentação de Belly Dance com Lulu de Luli Gaki e também com Mayara Oliveira, que vai se apresentar pela primeira vez no Fantasy. Sorteios de livros da editora Madras, da editora Redbox Diamond e da nossa queridíssima editora Devir. Brindes especiais para os primeiros 23 pagantes. Os DJs residentes sou eu, Lord Jack, do Vox Vampírica, o Demo, do Nias, e o Yves Morgan, do programa The Dark Knight. Os DJs convidados desta edição é o Rodrigo Nacht, que vem ao Fantasy pela primeira vez. Vocês conhecem o trabalho dele desde os tempos do Retro aqui em São Paulo e atualmente no Bats and Robots, lá no clube Madame Underground. Também teremos a presença especial do querido Milho Wonka da Chocolat TV, que vem para esta edição do Fantasy. Além disso, ainda temos muitas surpresas que vão começar a aparecer em facebook.com/fantasy a partir desta quinta-feira. A primeira delas é o sensacional Kit Fantasy, criado por mim, pela minha amada senhorita Chandra Sahasra. Para você ganhar o Kit Fantasy, será uma única unidade. Bom, antes de falar como você faz para ganhar, vamos contar o que vem no Kit Fantasy. Ele vem com uma camiseta exclusiva do Fantasy, um tarô dos vampiros, um livro da editora Madras, um livro da editora Diamond, uma consulta de tarô com o Léo Serpens no evento, um presente especial da Grife Olhar de Gata e ainda uma garrafa do vinho Casileiro del Diablo para o ganhador degustar e celebrar essa vitória junto com os seus amigos no evento. E como você faz para ganhar? É bem simples. Convide seus amigos e amigas, crie sua lista com o nome completo e o e-mail de cada um deles e nos envie até sexta-feira, 6 de setembro, véspera do evento, até a meia-noite, no e-mail contato@fengstase.gmail.com. Ganhará o kit a pessoa que tiver maior número de amigos que comparecerem nesta festa do dia 7 de setembro. A lista que coincidir de ter nomes iguais com outra lista concorrente será considerada e premiada a lista que recebermos primeiro. A apuração das listas será feita no dia da festa, sábado 7 de setembro. O anúncio do ganhador ou da ganhadora será feito na hora do sorteio dos brindes, pontualmente às 4h30 da manhã, no segundo andar do Poison Bar e Balada. Participem, enviem sua lista no e-mail contato@fengstase.gmail.com. Além dessa promoção especial, nós temos ainda mais um outro presente que irá ser sorteado, que é um kit do programa The Dark Knight, que vai ao ar aqui na Acidic Infection toda quinta-feira, a partir das 21 horas. Ele vem para você ganhar o kit The Dark Knight, que a gente vai entregar lá no Fantasy, que foi presenteado pelo queridíssimo DJ Yves Morgan. E a gente tem que contar que o kit do Dark Knight vem com uma cerveja 86, cerveja holandesa com whisky levemente adocicada, com uma Paulaner, cerveja alemã tipo Lager, leve similar ao gosto de nossas cervejas, uma Erdinger, cerveja alemã de trigo, não amarga, com gosto frutado, e ainda uma Bernard, cerveja da República Tcheca tipo Lager, leve, e uma Westmalle Trappist, cerveja belga produzida em monastérios com aroma de malte torrado. Ganhará o kit do The Dark Knight aquele ou aquela que mais compartilhar o flyer que está disponível em facebook.com/fengextase. Repetindo, facebook.com/fengextase. Até a sexta-feira, 6 de setembro, 17 horas. E para ganhar, a pessoa, além de a pessoa que mais compartilhar o flyer, terá que estar presente no evento no horário da discotecagem do DJ Yves Morgan, quando anunciaremos o ganhador ou ganhadora ali um pouco antes de começar a discotecagem dele lá na pista. Apenas serão consideradas válidas os compartilhamentos que aparecerem na página oficial do Fengstase. Lembrando que o programa The Dark Knight tem a participação ao vivo dos ouvintes todas as quintas-feiras a partir das 21 horas aqui na acidicinfection.com. Além disso, nesta quinta-feira, acesse facebook.com/fengstase e fique de olho no site redevampirica.com/fengstase, que vamos anunciar ainda mais sorteios e mais surpresas que grandes editoras de verdade estarão promovendo nesta edição do Fantasy. Então fique esperto, acessa lá o site oficial do Fantasy no portal redevamp.com, acessa facebook.com/fengextase, que vocês vão encontrar muitas surpresas. E nesse Fantasy só não vai ganhar prêmio quem não prestar atenção. Então, uma feliz caçada a todos. E neste momento, a gente está aqui em clima de encerramento, já é meia-noite 27. Eu quero agradecer para o Sr. Goliardo, para o Maxwell Cândido, para o Fábio Ratoc lá de Londres e mais alguns ouvintes que encaminharam aqui diversos links para download dos quadrinhos de Requiem, Le Vampire Chevalier, que eu estava super ansioso para ler por causa da entrevista do Arturo Branco. Eu quero agradecer de coração por todos esses links que vocês compartilharam. Eu vou conhecer um pouco mais dessa história agora. De repente isso até rende uma pauta ou uma matéria no portal redevamp.com. E não vejo a hora de poder adquirir os álbuns, que devem ser maravilhosos. Bom, agora chegou o nosso horário final, nosso instante final, aquele que eu entrego todos vocês a ela. a grande senhora que veste uma coroa de papoulas em sua cabeça, chamada por Homero e por outros de a grande domadora dos homens e mulheres, que recebe cada um com seu abraço deletério, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, feito o que quer que tenham feito, agido como quer que tenham agido. No abraço dela, são todos iguais. Até a próxima quarta-feira, aqui no Vox Vampírica. E para encerrarmos esta edição, eu trago uma música que eu acidentalmente descobri essa semana, cantada pelo Fábio Leone, vocalista do Rhapsody. Inclusive a música é do Rhapsody, e que conta com a participação do grande ator Christopher Lee, que interpretou o vampiro Drácula no final dos anos 60 e durante os anos 70. Mais recentemente, na casa dos 90 anos, né? Agora em plena segunda década do século XXI, interpretou Saruman na trilogia do Senhor dos Anéis e agora na do Hobbit, interpretou o Conde Dokkan na recente trilogia do Star Wars, fez ainda o pai do Willy Wonka na versão de A Fantástica Fábrica de Chocolates do Tim Burton, e recentemente ainda foi o chefe dos pescadores da vila no remake de The Dark Shadows. Olha que legal, né? Ele canta, ele tem um tom, se não me engano, de barítono fantástico, e eu entrego vocês à escuridão com esta bela música hoje. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun.